Bairro Cultura 3152, alternando Natal com 2 horas e 40 e o POB de 8:03. 3152, autorizando táxi via Pátio Uno, indo até o ponto de espera. No ponto de espera, reporte quando pronto, ajuste no 017. Via Pátio Uno, ponto de espera, reporta pronto. 3891, após a passagem do Airbus da companhia, seguindo para o ponto de espera, ingresse na Juliette, o portão 02. Após a passagem do tráfego da companhia, prossegue via Juliette no portão 02, da 3891. Tá, 3152, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 150 graus, 0 menos. Salvador, boa noite, Azul 4062, estabilizando no ILS Visual 10. Azul 4062, boa noite, continua aproximação, reporte marcador externo, transpouso baixar travado, ajuste no 017. Chamar a companhia baixar entrada 4062. Paulo Salvador, na pista do gol, Golfo Tango Juliette. Alfa Tango Juliette, boa noite, aguarde. Tan 3152, decolada 119, chama o controle 119 decimal 8, meu voo. 198, confirme. 119 decimal 8. 198, boa noite. Alfa Tango Juliette, prossiga. É o gol, Tango Juliette, no Figueir 11, autorização para reboque da aeronave para o Figueir 7. Confirme, bate. Bate 1. Você encontra-se no Pátio 3 ou Pátio 1? No Pátio 1, Figueir 11, Pátio 1. No Pátio 1, no Figueir 11, para o portão? Portão 7, 07. 07, sente autorizado? Reporte no término Alfa, Tango Juliette. Ok. 372 embaixecado, Azul 4062. Azul 4062, sente, livre pouso, pista no 0, vento 150, graus 07 nós. Livre pouso na 190, 4062. Azul 4062, são os 23, libera direita, mantenha a minha escuta, segue Alfa, reportante da Juliette. Direita, na sua escuta, Alfa, mantendo a Juliette. Azul 4062, segue Alfa Juliette, portão 01 do Patiuno. Alfa Juliette, 01 do Patiuno, do Golf, Gol, Alfa, tamo Juliette, na escuta? Pronto, na escuta. Mas confirmando, senhor segue o reboque para o portão 07? Positivo, Singer 07, do Pátio Uno. Grato, gente, chama no término Alfa, tamo Juliette. Ok. Paulo Salvador, na escuta do Gol, Golfo Tango Juliette. Afirmo, prossiga. Término do rebote, senhora, aqui no FIG 7 do Pátio Uno. Grato, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, é o gol 972, passando interno agora, baixado, travado. Boa noite. Voo 1172, boa noite, livre pouso, pistola 021, 60 grau 099. Livre pouso na pistola 101172. Gol 1172, solo 40, libera direita, mantém escuta. Segue Alfa, reporte em Estrasilhante. Alfa e reporte em Estrasilhante, na sua escuta, 1172. Gol 1172, segue Alfa, Juliette, Pátio 1, Portão 11. Alfa, Juliette, parte 1, portão 1, nono. O nono, 72. Torre Salvador, Tan 3170, boa noite. Tan 3170, boa noite, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 1970, grau 05, nós. Tá baixando o trabalho, 3170, autorizado, 1070. Tan 3170, solo 0400, libera a direita, mantenha minha escuta. Segue Alfa, Juliette, o portão 612 do Pátio 1. Alfa,